Nada mais me importa. Eu quero abrir e escancarar todas as portas. Quero ver um novo ritmo nascer ao som de suas mãos, eu quero ver. Porque a partir de agora é tudo novo. Chega desses tolos, rótulos tolos. Vamos viver nossas vidas. Então esqueça as mágoas e feridas vão cicatrizar. Vamos viver, eu quero é mais. Me dá prazer, me satisfaz. Conosco é diferente. Então vem atente e olhe pra frente. Você vai ver o que nunca viu. Vou te mostrar, esse é o meu Brasil, cheio de cores, raças, crenças. Então venha conosco, deu prazer sua presença, pois ela aqui é fundamental. Você, esse som é sensacional. Então vem, vai, não esteja em outside. E quem entra aqui não sai, antes de ver o sol nascer. Batam palmas, quero ver você dizer que não gostou, que não se ligou. Então vamos juntos, hey, ho! Veja como é bom, veja como é bom. Contagiante é o nosso som, contagiante. Faz você feliz, curte tanto distante. Erga suas mãos e age neste som. Seja tão feliz do jeito que você sempre quis. Erga suas mãos e age neste som. Seja tão feliz do jeito que você sempre quis. Viaje na base de DJ. Tire uma onda, bons fãs. Deixe que o som te leve, que o hip hop invada sua mente. Então é sua prece, porque nós temos a fórmula, o remédio. Tudo que é preciso pra matar seu tédio. Venha se aliar ao nosso modo de pensar. Chega de letrinhas com muito blá blá blá. Não poupe energias em favor da alegria. Não deixe apagar sua vontade de viver. Você quer o que eu quero, ficar a pampa legal. Curtindo na paz, papum, coisinha e tal. Então na boa, é aqui que você tem que ficar. Não perca tempo, chega mais, vamos lá. A gente é a cara da festa. Absorva as coisas boas, jogue fora o que não presta. Tem várias horas pra gente curtir. Tem várias pulos pra gente virar. Não quero ver ninguém encostado na parede. Pule, se jogue, role, deite. Chega mais, a festa aqui é sua. Vem pra cá curtir o verdadeiro som da rua. Não quero ouvir você dizer que não pirei. Deixa quieto, cai pra cima, vem cantando, hey. Veja como é bom, veja como é bom. Contagiante é o nosso som. Contagiante faz você feliz, curtir a todo instante. Erga suas mãos e age neste som. Seja bem feliz do jeito que você sempre quis. Erga suas mãos e age neste som. Seja bem feliz do jeito que você sempre quis. Assim não dá pra se controlar. Já temos tempo, vamos dançar. Já temos tempo, só mais essa canção. Em paz, só assim vou me libertar. Abram as asas, vamos voar ao infinito. Ao infinito, sonho de amor. Nem só eu e você podemos sonhar. Então, vamos viver as nossas vidas. Sem que alguém nos tira. O que fazer? O que fazer pra sobreviver? Vai querer pular, a felicidade toma conta de você. Não pega tempo, venha, pare pra ver como é bom ser feliz. Então, deixe de olhar só pra ponta do seu nariz. E a felicidade dentro de você, como um jardim há de florescer. E muito mais pode acontecer. É só você querer, é só você querer. É só você lutar pra vencer. É só você olhar pra poder ver. E muito mais posso lhe dizer. Veja como é bom, veja como é bom. Contagiante é o nosso som. Contagiante faz você feliz, curtir a todo instante. Erga suas mãos e age neste som. Seja bem feliz do jeito que você sempre quis. Erga suas mãos.